ZYM701, 102,1, Rádio City FM Litoral São Paulo, uma emissora da Musicom Brasil. No ar, mais um campeão de audiência, programa livre. 102 apresenta O Rebu. Oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Boa tarde, ouvinte da 102. Boa tarde, plateia animada deste programa chamado Rebu. Está começando agora na 102. Esse que é o programa coqueluche da programação da Rádio City. Ao meu lado direito, boa tarde, Flávio Santana. Tudo Oi, tranquilo? Boa tarde, tudo jóia. Boa tarde, R. Fortes, tudo bem? Boa tarde, tudo em paz. Uma pergunta, R. Você não troca a lâmpada na sua casa, né? Tá louco, né? Não faça isso, que vai que você vai trocar. Deus lembra que você tá aqui e te leva embora. Não faça isso. Boa tarde, garoto de chaqueca. Ontem tomou gancho, não boa participou. Boa tarde, Euclides Scames. Boa tarde, Flávio Santana. Boa tarde, R. Fortes. E principalmente, boa tarde aos nossos ouvintes e plateia. Plateia que está de plantão aqui. Muito bom ver essa alegria do grande chaqueta, com certeza é fruto. Não, eu tava imitando um cara aí, não vou falar quem foi. Mas é fruto, com certeza, do anúncio do shopping que terá em Brasília para os deputados do Beto Mansur, na verdade. Vai ter, repercutimos isso ontem, garoto chaqueca. É o principal mote de Beto Mansur, é fazer esse shopping acontecer. A proposta foi do Eduardo Cunha, né? E eles vão agora trabalhar muito para que tenha uma parceria. Mas o que tem a ver o Beto Mansur? Porque ele é primeiro secretário? Exatamente. Ele que tá comandando essas. E ontem saiu nos jornais ele declarando que é prioridade da gestão dele. Prioridade parlamentar. Parlamentar, a segurança não é, né? Saúde também não é. Imagina. É o shoppingzinho com os pavimentos, com estacionamento, com tudo mais. Vai ficar, ó, 1 bilhão é a estimativa que custará. Eles querem parceria público-privada, mas se não der, tem dinheiro em caixa aí, né? Ah, sim, dinheiro, lógico. O dinheiro é nosso. Utilizado, é do nosso bolso que sai. Sempre, sempre. Eu acabei com a alegria dele, né? Lembrando essas coisas. Olha, é por isso e por outras que quando chega em dia de eleição, eu você saio de casa estritamente por necessidade, vou obrigação. Lá por obrigação, entendeu? Isso. Chego lá e não voto em ninguém. Eu me recuso a votar em qualquer cara desses aí, porque, porra, é uma vergonha. Tá difícil, né? É uma vergonha. E ano que vem é ano de eleição, vamos lembrar que teremos as eleições municipais. Como você já rezou aqui, vamos lembrar de novo. Tomara que tenhamos opções, não é verdade, Garotinho Queca? Tomara. Não sei se vai ter. Tomara. Não sei se vai ter, porque mesmo que tivesse, continuo votando em ninguém. Verdade. Bom, mas vamos começar esse Rebu do dia 31 de março, já está indo embora esse mês. Hoje, que pela Igreja Católica se comemora o dia da Santa Balbina, que foi uma virgem e mártir italiana. Outros tempos que tinham mulheres virgem e mártir, né? Hoje em dia você não consegue encontrar nem as do signo mais, né, galera? É outro universo aqui. Só na maternidade. Não, nem, não tem. Lá não. É como diz aquela frase bonita que se aplica à política nacional, não existe virgem na zona, não é verdade? Tá bom, mais é verdade. Ou menos isso. Mas virgem também deve, daqui a pouquinho, vai ser também alvo de perseguição, né? Verdade, bullying. É bullying, né? Virgem. Não, não pode ser virgem. Tá louco? Não pode ser homofóbico, não pode ser virgem. Tá afrontando a sociedade. Você é besta? Olha só, vocês assistiram o CQC ontem? Não, olha só. O programa continua péssimo, tá horroroso. Mas o Top 5 teve uma pérola. Não tinha como trazer o áudio porque a questão é visual. Então eu vou tentar reproduzir pra vocês o que eu assisti ontem. Ganhou o primeiro lugar, tá? Foi uma reportagem da TV Mirandes lá do Maranhão. O que que aconteceu? O repórter, ele foi à rua entrevistar lá uma mulher que tava junto com um cadeirante, uma senhora, Dona Lourdes, tava empurrando o sobrinho dela, cadeirante, que tava indo levar ele no INSS. A pauta era crítica ao transporte municipal da cidade, que aumentou 60 centavos, então a Dona Lourdes falava: ah, aumentou o preço do transporte, mas continua uma porcaria isso daqui, olha só, tô aqui há 2 horas esperando, não passa um ônibus adaptado pra gente poder ir pro INSS e tal. Chega o ônibus, o cadeirante levanta, R. Fortes, levanta numa boa, faz sinal pro ônibus, e o repórter fica: mas senta, você é cadeirante, você tem que sentar. Você vê, o transporte era tão ruim que operou milagres. Já imaginou essa situação? Ao vivo lá rolando essa situação, cara, era um link ao vivo, não sei o que ser. Mais de nada. Não, o cadeirante levantou. Não, já teve dessas na Argentina, no campo de futebol. Nossa. Os caras nos cadeirantes, aí o gol do River Plate, os 4 ou 5 levantaram. Lembra disso? Não, a gente tem que se adaptar, porque são coisas difíceis de ser. Eu já vi disso também. E daí quando o repórter falou, senta ser cadeirante, ele começou a dar uma mancada, assim, sabe? Falou, não, não, não, eu tô melhorzinho aqui. Quer dizer, milagre, né? Milagre. Se fez milagre lá no transporte público daqui, então. Milagre barato, por 60 centavos. Outro universo. Tá vendo? Tá vendo como era fácil fazer milagre? Todo mundo acha que todo mundo fazia milagre. A gente fica falando do apóstolo Valdemira, não sei o que lá. É só um transporte complicado. Aliás, antes que eu me esqueça, deixa eu mandar um abraço pro doutor André Luiz Andrade. Hoje eu encontrei no restaurante, eu fui almoçar com a minha mulher, a Luana. Você foi almoçar hoje? Fui almoçar, só hoje. Eu estava com a Luana e ele gentilmente pagou a nossa comanda. Ah, deve estar muito arrependido, na verdade. Acabou a vida do doutor André, não verei mais. Ele teve essa ideia, pagou lá o negócio. A minha foi tranquila, o problema é a Luana. Como come essa minha? É 1,20m, eu não sei pra onde vai a comida, Reforma. Isso é impressionante. Precisa ter um Globo Repórter da Luana. Aonde vive essa pessoa? Por que se alimenta tanto? Pra onde se transporta esse alimento? Bela mastigação, né? Não é possível. Nossa, mas agradeço, porque o melhor presente pro gordo é comida. Comida, não dê camiseta, também, não pô, serve. Mas também você não leva ela pra Cubatão, ela tem que ir a pé pra tem Cubatão. Tem que ir a pé, acho que compensa essa parte alimentar, né, garoto Chaqueca? Aliás, é o que eu falei, a gente tem que se preparar pra manchetes. Esse milagre aconteceu, né, na televisão. E olha essa daqui, olha só. Satanás continua foragido e grupo segue em prisão preventiva. Satanás, tá certo, procura em Brasília que ele pode estar lá. O que que aconteceu, garoto Chaqueca? Uma quadrilha que assaltou uma farmácia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires, que acabou vitimando o proprietário do comércio, foi presa no dia 24 de dezembro de 2014. Só que um integrante ainda está foragido. Trata-se de Satanás dos Santos Martins. Nossa. Esse é o nome dele, garoto. Então não dá pra falar. Nome de registro, isso é o perigo. Nome de registro, querido. De registro. De registro. A mãe boa do cara, né? A mãe do cara é uma já santa, tava prevendo, né? Rapaz, ela é melhor que nós tradamos, né? Encaminhou de nascença já. Ele tá agindo como se espera, não é verdade? Não tem como criticar. E, aliás, o Satanás é malandro, porque a gangue era quatro, tá? Os três foram fazer o furto e ele ficou no carro. Por isso que ele deu fuga. Aliás, é o primeiro caso de um Palio onde tava com adesivo Deus no comando, mas tinha o diabo. E o diabo é o volante, universo, cara. Satanás. E quem é que vai pegar ele? Chegou docinho. Chegou docinho. Quem mandou o docinho? Quem mandou o docinho? Vamos agradecer a Débora, CNPJ. Você não comprou onde ele compra aquelas bolachinhas que vem com um pozinho branco, não, né? Nossa, aquela bolachinha vicia. É um açúcar cristal. Onde é essa bolachinha aí? Da onde é, Débora? Essa bolachinha. Tá escrito. Olha que merchan bem feito, né? Olha aí a coisa. Esse nome não. Ah, Empório Atrás. Ah, muito obrigado. Empório Atrás. Empório Atrás. Empório Atrás. Muito obrigado, Débora. Ai, daqui a pouco a gente tá aqui pro break, tem que comer esse negócio aqui, né? Não, mas só pra concluir, garoto Chaqueca. Aí daqui a matéria fala, ó, a polícia segue procurando o Satanás. Não, a polícia, tem que pôr os padres pra encontrar ele, né? Polícia vai encontrar e vai fazer o quê? Põe os padres com água benta e encontra. Cara, né? Satanás está perdido. Empório Atrás. Aplausos pro Empório Indaiá. Olha essa plateia dentro de pé agora. Aqui pra aplausos, nós pagamos, pô, não foi de graça? Pagamos, pô, não foi prêmio, pô. Ah, essa tá boa. Bipolaridade é isso aí, né? Elogia, segundos depois quebrou tudo. Impressionante. Tinha que ser o corintiano, né? Pra quebrar tudo. É verdade. Ah, vou ter que pagar isso aqui. Viva lá, Revolução. Quebra tudo e vamos embora. Olha só, vamos então pro nosso primeiro break que a gente tem que comer, né, Flávio Santana? Olha só, no próximo bloco, volto com notícias incríveis sobre Tony Ramos e seu personagem na próxima novela. Mas eu separei aqui um áudiozinho, 40 segundos, de Fábio Rabin numa excelente observação da distinção entre a vida do solteiro e a vida do casado. Olha isso. Ô, Rebu! Quando você casa, você não tem mais amigo, cara. Porque os amigos solteiros, eles têm outros papos, né, velho? É verdade. Tipo, eu fui ligar pro amigo meu solteiro pra saber como é que ele tava. Eu falei, e aí, mano, o que você tá fazendo? Eu liguei pro cara meio-dia, o cara tava acordando. Eu falei, como é que você tá? O cara, não, eu fui numa balada ontem, mano. Acabei saindo, pô, peguei uma mina, velho. Acabei pegando a prima junto, comi todo mundo. Meu, a mãe abriu a porta, eu comi junto, velho. Foi animal. Aí eu falei, caralho, velho. Ele falou, e você, mano? O que você fez ontem? Eu falei, eu vi Peppa. Temos ouvinte na linha agora aqui. Aro. Atenção, alô, boa noite. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Fala, Michele. Então, eu tô ligando novamente para falar referente àquele vazamento na Vila Cascatinha. Faz uma semana que eu entrei em contato aí com você. Durante essa uma semana foram abertos mais 4 protocolos e nada é feito. E assim, tá tendo um agravante agora que devido ao acúmulo de água, as poças estão criando focos de dengue. Só pra relembrar, da onde você é, fala o bairro, a rua direitinho e o que aconteceu, fala aí. O bairro é Vila Cascatinha, em São Vicente, a rua General Etchegóin, o vazamento está em frente ao número 172, já faz aproximadamente 4 meses que já está esse vazamento lá na rua, a rua exposta lá direto, os moradores já abriram diversos chamados na Sabesp, eles fecham falando que tinha carro no local que não foi possível arrumar, fecham falando que não havia ninguém para contato no local. E assim, vem se arrastando durante todo esse tempo e agora está tendo focos de dengue devido ao acúmulo de água, as poças estão ficando lá. E a gente já não sabe mais o que faz. Eu já entrei em contato com a tribuna, com os canais de TV para ver se alguém vai lá para... A gente não sabe mais o que faz, entendeu? Olha, sabe o que vocês têm que fazer? Se alguém pegar dengue, entra com uma ação contra a Sabesp. Verdade. Entra com uma ação, não tem outra saída. Procura o Ministério Público. Pegou. Sabe por quê? Ela já pegou, ela tá falando. Eita. Meu irmão pegou, é isso? Meu irmão pegou. Então, eu acho que tem que entrar com uma ação contra a Sabesp. Mas não cabe. Não, de repente cabe, não sei. Se é 4 meses, vocês estão brigando por isso. Se é público e notório que água limpa, a céu aberto, cria o... Nem precisa ser o aberto. Cria o mosquito da dengue. Se é claro, é público e notório, de repente algum advogado pode nos ligar aqui, se pega a ação, se não pega. Agora, tem que entrar todo mundo, entra 50. A própria defesa pública. Vocês já procuraram o Ministério Público ou não? Vicente. Não. A gente está procurando, assim, alternativas, porque realmente o contato com a Sabesp está sendo impossível, está um descaso total. É impossível mesmo. Quando você fez a denúncia, a gente tentou ligar para a Sabesp, chamava, não atendia, a gente acabou desistindo também. Bom, eu vou localizar, que eu tenho anotado em algum lugar aqui, o endereço do Ministério Público, a gente divulga aqui para que as pessoas possam entrar direto em contato. Eu não sei se é o caso do Ministério Público, mas tudo bem, eu acho que talvez... Ninguém faz nada, né? A água está desperdiçando, tá uma vergonha. Quatro meses, cara. Aí os caras de pau da Sabesp, vem na televisão para falar para a gente economizar água. Quem sabe, vou dar uma sugestão. Olha, quando ligar para lá... Sabe o que acontece? É a rua General Etchegóin. Os generais, os militares estão por baixo com esses governos. Muda o nome da rua para Luiz Carlos Prestes. Pode ser. E avisa. Quem sabe eles mandam correndo lá, o Luiz Carlos Prestes, né? O nosso querido Cavaleiro da Esperança, comunista, está sofrendo lá. Quem sabe eles mandam, né? Porque esses babacas não tomam quatro meses, cara. É difícil responder sem um palavrão essa situação. Não tem como. É revoltante demais. Impressionante. Já deu publicidade. Entrou, fez os protocolos e não toma nada de CVS. Vários, né? E são desculpas. Ah, entrou lá, não encontrou a pessoa, não sei. Absurdo. Cara, o superintendente da Sabesp aqui na Baixada. Que trabalho incrível. Que coisa, hein? Superintendente da Sabesp. Pra melhorar muito, pra ser péssimo. Incrível. É incrível, rapaz. Mas acho que realmente o Ministério Público, não sei se é alternativa, agora tchaqueca, mas pra algum lado tem que ir. Você começa a ficar desesperado, né? Ah, mas é uma vergonha. Eu teria vergonha. Se eu fosse superintendente da Sabesp, eu ia ter vergonha. Pô, eu ligava agora pra cá e falava, pelo amor de Deus, então mandava alguém, porque deve pagar 500 assessores pra ficar. Deve estar cheio. Pra ficar fazendo assessoria de imprensa, porque eu recebo incrível que eu recebo aqui no meu celular diariamente 3-4 informações da Sabesp sobre o serviço que é realizado, e os que eles não realizam, pô, e as vergonhas que eles fazem os outros passando. Essa ilha da Vila Cascatinha, hein? É brincadeira. Se tiver alguém agora na Sabesp, são 5h31. O Glauco trabalha, nosso amigo Glauco, liga pra cá, pô, fala com a gente aqui, o que que tá acontecendo? Você não é da assessoria de imprensa? Acho que ele trabalha lá, não sei, faz alguma coisa lá. Sofrível, né? Alguém que trabalha aí, Na Sabesp? Alguém que trabalhe. Você acha que, se tiver alguém que trabalha na Sabesp, dá uma ligada pra gente. Eu acho que não vai pegar esse clamor, não pega. Vamos dizer assim. Muda então. Ô, pessoal aí da Sabesp, tem alguém aí tomando um cafezinho, num coffee break? Mas já são 5:30 também. Agora já não tem mais nada. Agora, desde as 3:15 já partiu, já não tem mais ninguém. A gente é muito ingênuo, gente. Não partiu faz tempo. Mas olha só, vamos virar a página e tentar deixar o ouvinte feliz. Começa a valer a partir de agora um vale pro Riviera Motel. Você participa pelo Zap Zap, que eu não faço ideia qual é o número, vou saber assim que a Dália voltar. Não, vale, tá vale, não, opa, vale, não, vai, não, vale um vale pro motel aí. Certo. Isso. Mas tem que ser funcionário da Sabesp, tem que vir aqui buscar. Agora. Tem que ser funcionário da Sabesp. Isso. Se vier, se com for crachá. Com o crachá da Sabesp. Tem que ser um funcionário da Sabesp. Vem aqui pegar, a gente vai ganhar o vale. Qualquer um? Qualquer funcionário. Porque aí a gente tenta, né? Não, mas o cara vai dizer que não tem nada a ver com isso. Não, não importa, mas pelo menos dá o telefone, me dá o número, dá o nome da pessoa que vai resolver o problema da Vila Cascatinha, não é possível. E falando em crachás, você tinha uma notícia sobre crachás? Um alerta para a população aqui, para os ouvintes, é o seguinte, o meu amigo aqui me mandou, mas não disse de onde, foram roubados crachás, coletes, bolsas do pessoal da Dengue. Então, a polícia está suspeitando que alguma quadrilha, foram vários, então estão preparando algum assalto à residência, algum assalto a condomínio, alguma coisa assim, como membros da Sabesp. Do combate à dengue. Da Sabesp, pode deixar a porta aberta que eles não vão. Então, da dengue. Então, tomem cuidado quando aparecer muita gente e tal. Observem bem, confira a fotografia. Se tiver dúvida, liga para a prefeitura para confirmar. São coletes. Então, os caras estão paramentados como pessoas para trabalhar na dengue, para entrar em residência. Estão bem arrumados, né? Resumindo? Cuidado. Cuidado. Perfeito. Garoto Chaqueca, que escuta isso daqui, ó. No Piauí. Presos do regime semiaberto saem à noite para assaltar. Falei, legal. Trabalha. Piauí. Brasil. Piauí. Todos. Pensei que você tava falando aqui de São Vicente. Piauí. Não é perfeito? Você põe no regime semiaberto. Piauí fica onde mesmo? Semiaberto. Eles dormem de dia e saem de noite. Em vez de sair de dia e voltar de noite, eles inverteram. Você vê o comprometimento com o trabalho. Trabalho. Estão me colocando para a olha, e ai... Se você não trouxer alguma coisa pra casa. E ai, se não trouxer alguma coisa pra casa. Vai se dar mal. Pior que é, gente. Que triste isso, né? Que como diz Brasil, um país de todos. De todos perdidos, né? Olha só, prometi notícia sobre Tony Ramos. O Tony Ramos vai ser o vilão da próxima novela da Globo. O Peludinho? O Peludinho. Chama Favela Chique. Olha que belo nome. Aliás, os nomes das novelas são isso aí. Favela Chique. A próxima das 7 chama I Love Paraisópolis. Olha, o núcleo é impressionante. Show de bola. Garoto Chaqueca, que ele iria se chamar esse vilão do Tony Ramos, ele ia se chamar Zé Boi. Mas foi muitas as piadas que fizeram em alusão a Friboi e tudo mais. Então mudaram o nome. Zé Galinha agora. João Manuel Carneiro mudou, agora ele vai ser um vilão, um baita vilão assustador, com o nome de Pantera. Mudaram de Zé Boi pra Pantera. E olha Tony os Ramos. Extremos. O Tony Ramos vai ter 5 mulheres nessa novela. Coitado do meu amigo. Coitado do meu amigo Pantera. Sofrendo, né? Ele não merecia isso. Não sei não, ele vai gostar. O cara vai ter 5 mulheres. 5 mulheres. Olá, tem Glória Pires, tem Paola. Pô, eu não aguento nem com a uma dele lá. Quanto será que ele pagou aí pra dar esse? Mas são os extremos, nome, né? Ou é muito gay ou a zona é tremenda. Dessas mulheres tem Glória Pires, show de bola, Paula Oliveira. Mas que já vai acabar a novela? A novela começou agora, não, mas já vai acabar. Fazendo a próxima. Tão porcaria essas novelas que não tá durando. Tem que ser rapidinho, minissérie. É minissérie. É o que eu tô falando. Vai pegar a Glória Pires, que é boa, vai pegar a Paula Oliveira, que é boa, e vai pegar a Suzana Vieira, que é pra ter uma polícia. Tá no cast, impressionante. É um castigo. O Pantera. Você imagina um vilão que ele vai ser o dono da favela, Pantera. Tal? Pantera. Você imagina que medo que o Pantera não coloca. Pantera tá vindo aí. Ah, é um tigrinho. Pô, essa televisão tá de brincadeira. Tá de brincadeira, como diriam. Só passa lixo, não? Só. Eu fico imaginando o que é a cabeça do dono dessa emissora. Deve ser uma lata de lixo, não? O que tá acontecendo? Quem escreve nas novelas, né? Ah, o cara é dono, pô. O cara, ele é o responsável. Nem olha, só. Não um borderô. Eles querem saber. Tudo bem, mas... Marília Gabriela dizendo, no outro dia fizeram uma entrevista, ela, não assiste televisão. Não assiste nem o que ela faz. Ela falou isso abertamente. Não, mas a TV não aberta realmente... nem o que ela, o programa que ela faz. Tá terrível, mas na minha opinião tem um lixinho que tá indo embora. Trata-se de Luiz Bach, aquele que era um menino de ouro. Esse projeto de Gugu mal feito, né? Isso. Tá já em processo de rescisão com a Band. Ontem ele chegou, já não conseguiu entrar, o crachá dele não valeu. É melhor que humilhante você tentar entrar, não consegui. Mas agora a discussão qual é, Rifortes? É a multa contratual. A multa contratual dele é de 9 milhões de reais, se a Band decidir dele. É de ouro mesmo, menino. Mandar ele embora. De ouro mesmo, quer dizer, tá valendo. É um menino de ouro, tá valendo agora. Ah, recorda daqui a pouco, né? Pega. Pega de volta, né, cara? Pega de volta. Impressionante. Se eu for mandado embora, quanto que é a minha multa? Aqui. Olha, não. Olha. Eu, se fosse um você, PF. Pega essa bolachinha aqui. Olha, vamos para o próximo. Eu, se fosse você, não arriscava. Vamos para o próximo bloco, Rifortes. Ah, não, temos ouvinte. Vamos para o ouvinte primeiro. Vamos para o ouvinte. Esses ouvintes são muitas prioridades, viu? Exatamente. Vamos. Alô, boa noite, quem fala? Alô, boa tarde, é doutor Barroso, quem fala, tudo bem com vocês? Olá, doutor. É, vocês solicitaram uma opinião de um advogado, se cabe ou não a ação contra a Sabesp, né? Pois não. Opa. É, não cabe. Não cabe por quê? É, a proliferação do mosquito é de única e exclusiva responsabilidade da população. Aquele sujeito que deixa o pneu, vasilhas, a piscina suja, esse sujeito é que é o grande causador dessa epidemia. A Sabesp, como empresa, ela tem uma responsabilidade de água e esgoto, saneamento, não controle epidemiológico. O que está acontecendo no caso da dengue. A responsabilidade é única e exclusiva do cidadão. É a educação que está faltando em muitos casos, a grande maioria da nossa população, é aquele negócio. Se cada um começar a olhar o seu quintal, olhar a sua área de serviço, o seu ralo, sem se preocupar com o vizinho, já é um grande passo para a gente conseguir eliminar essa epidemia que está acontecendo, não só no litoral. Antigamente, o litoral era mais afetado, até por causa dessa... de fevereiro, março, era a estação chuvosa, né? E tinha muitos casos de veraneio. Hoje, nós temos uma inversão, onde Campinas, nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, é a campeã, com 602 casos. Isso registrados, fora aqueles casos que a gente sabe que não são registrados, que a pessoa acaba nem indo a um posto de saúde, de um hospital. Eu estou falando isso, desculpem, por ser tão incisivo, mas nós, como cidadãos, temos que assumir essa responsabilidade e combater qualquer tipo de proliferação de mosquitos. Isso está preocupante. Rio Claro vive uma das maiores epidemias da sua história, inclusive com óbitos. Peço, através, que a rádio é um meio de comunicação de massa, ainda mais essa rádio que eu costumo escutar direto, peço encarecidamente a toda a população da Baixada Santista que comecem a olhar mais a fundo para as nossas casas. Ok, doutor, obrigado pela participação. Só um instantinho, Flávio, por favor. Uhum. Doutor Barroso, se eu bem entendi, quem não toma providências para eliminar os focos de mosquito é o responsável. A senhora Michele, que há 4 meses vem tentando que a Sabesp repare um vazamento que é público, que é na rua, e ela não repara. A Sabesp constantemente dá desculpas. Quando vai, se vai, dá desculpas. Não será a Sabesp, no caso, aspas, o cidadão responsável a ser penalizado? Eu acho que ele não ouviu essa primeira parte. Talvez não tenha ouvido a primeira parte. Tudo bem. Mas eu também tenho dúvida se cabe uma ação contra a Sabesp. Embora ela seja total e a responsabilidade é total da Sabesp. É só um detalhe. No caso do vazamento. Tem um vazamento, o vazamento gera poças de água. Sim, está lá. São focos de dengue. O que está quem está provocando isso não é a população. O vazamento está ali. Pelo contrário, há quatro meses que a população pede para que se cesse o vazamento. Inúmeros protocolos. Mas vamos lá. Bom, vamos girar, porque a gente precisa faturar aqui. Eu separei um áudio para a nossa saída de bloco aqui. Diogo Portugal, aquele comediante, está meio chateado, que está trabalhando com a Luciana Gimenez, no Luciana by Night. Ele fez um excelente texto sobre o momento da política atual brasileira. E você ouve agora no Rebo. Vai ser bacana a manifestação, né? Eu acho que a Dilma, com certeza, está sendo a mulher mais desejada no Brasil, né? Acho que não tem uma pessoa que não queira foder com ela hoje. Mas essa foi uma manifestação pacífica, né? Todo mundo muito orgulhoso, não teve quebra-quebra. Pô, não tem mais o que quebrar, tá todo mundo quebrado já, né? O Brasil tá no vermelho, né? Nunca a cor do PT fez tanto sentido, né? Né? Tá todo... E o número é 13, vai dar azar essa merda, né? O nome já fala PT, perda total, não tem como se escapar. Mas eu achei legal o ministro defendendo ela, né? Que ele pegou e falou assim, não, mas quem tava na passeata, na manifestação, pô, paulista lotado, Brasil inteiro lotado. Nas ruas. Não, mas quem tava lá era só quem não votou na Dilma. Aí eu concordo, que quem votou na Dilma tem vergonha de sair de casa, né? Me fudeu, eu votei nessa merda, mano. Aí 62% de rejeição é bastante, cara. Pensa, se fosse o Big Brother, eu tava eliminado já. Já pensou o Bial? E com 62% dos votos, Dilma, você sai da casa, Temer, você é o líder. Estamos de olho, entra o Cerveró, né? Tchum, tchum, tchum, tchum. Eu sei qual é o problema do Cerveró, mal olhado. Puta que o pariu, cara. O Lua Santana é normal perto dele. De reprovação, cara, tá muito alto. Mas aí até eu entendo, né, cara? Tipo, não dá educação, o povo reprova, né? É isso que tá acontecendo. Acho que nem na época do, sei lá, que a Dilma praticava atentado, ela praticou tanto terrorismo, né, com o Brasil. Não, mas ela fala coisas assim que a gente não acredita. Tipo assim, ah, mas a inflação tá sob controle, a inflação tá na média. Pô, vai fazer média com a puta que te pariu, cara. Né? A Dilma tá tão embaixo que daqui a pouco vão chamar ela pra Fazenda na Record. Nem tudo tá embaixo. Algumas coisas estão em alta, né? Gasolina, inflação. O dólar. O dólar tá tão em alta, cara, que as putas aqui em São Paulo estão saindo da Augusta pra fazer programa nos Estados Unidos, só pra poder cobrar mais caro. O Kinder Ovo tá alto, tá todo mundo reclamando, né, do preço do Kinder Ovo. Qual, né? Acho que só se eu quero comprar um Kinder Ovo e dentro do Kinder Ovo não tem uma surpresa, tem um dólar, aí faz sentido. O pessoal tá com ódio dessa mulher, mas a Dilma não é bem mulher. Parece que eu tenho da Dilma que se ela passar na frente de uma obra, eu acho que ela mexe com o pedreiro, sabe? Acho que o pedreiro fala, caralho, a Dilma fodeu, mano. Eu não consigo imaginar um pedreiro mexendo com a Dilma, ele não pode estar tão inspirado. Que ele vai falar, aê, Dilmão! Todo de pau duro, acho que ela vira e fala, então somos dois. O Rebu. De volta com o Rebu, Paulo Santana, Garoto Chaqueca, R Fortes. Está na hora das dicas da Caixa Misteriosa, Flavito. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Opa, opa, vamos explicar como é que é o negócio, Flavinho? Vamos lá, aqui dentro do estúdio tem uma caixa de pizza grande. Sem pizza, o que eu achei um absurdo, mas não tudo bem. Não tem pizza, não tem azeitona, não tem nada. O que tem dentro dela é um objeto. Certo. E o desafio é o seguinte, você ouvinte vai ter que saber, vai ter que adivinhar e ligar pra gente pra dizer qual o objeto que tem dentro dessa caixa. Só que você só vai poder ligar na sexta-feira. Até lá, nós vamos dar dicas, duas dicas por dia, pra você tentar imaginar o que tem dentro dessa caixa de pizza. Na sexta-feira, o primeiro ouvinte que ligar e acertar o conteúdo da caixa, leva a pizza. Fechou. Da Red Sun. Ontem já foram duas dicas. A primeira foi que o objeto que está nessa caixa tem na rádio. E a segunda, que o objeto também tem na Red Sun. Exatamente. Agora vamos à nova dica, Flávio Santos. Próxima dica. A primeira dica dessa tarde, desse começo de noite é... Crianças de 2 anos usam... Fralda. Essa é a dica. Uma fralda aqui dentro, essa, né? É a dica. Pode ser. Crianças de 2 anos. Vai anotando aí essas dicas. Beleza, feito. Você ouviu mais uma dica. A Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Ai, dá uma fome. Não sei se eu quero a pizza ou quero essa mulher que fala. Eu não sei ainda o que eu quero. Mas eu quero alguma coisa. Mas você falou que ela não me quer também, né? Não. Que gosta de outra fruta, né? Bom, enfim, Flávio Santana, um ouvinte, acabou de pedir aqui, ó. Ele falou, ó, eu quero ingressos pro Lollapalooza. Olha. Bom, já foi, né? Então, vocês querem. Quem é? O Barrichello? É o Rubinho, né? Que pediu. Chegou aqui. Um e-mail também aqui. Opa, diga. Opa. Olá, sou representante da banda Fort Love e gostaria de saber como incluir o meu último single na programação de vocês. Se chama Minefield, com a participação do Eloy Casagrande Sepultura e Vinícius do Decoros. Como é que é possível incluir? Mandei procurar o Claudio Mussi. Não. Paga, porra. Paga, porra. É assim que funciona. Paga, né? Pra tocar, porra. Mais direto impossível. Paga, é muito simples, pô. Ficou a dica, pra quem é bom entendedor, resumindo, aí, né? Acabou. Mas, cifrão, o problema é que é assim em todos os lugares. Só que aqui a gente fala que é assim. Verdade, a diferença verdade. É essa. Paga, pô. Paga, ó, pega dinheiro com o SBAC, né? Vai receber 9 milhões aí, resolve o negócio. Vinheta pro pensamento do dia que estão cobrando aqui, eu sempre esqueço essa porcaria. O pensamento do dia. Preste atenção, nobre ouvinte. O biquíni é como cerca de arame farpado. Protege a propriedade sem restringir a excelente vista. Perfeita definição do que é um biquíni, na verdade. Muito bom. Eu não entendi, eu não entendi. Você não entendeu? Fala devagar. Vamos lá. Não entendi. Faz o desenho. O biquíni é como cerca de arame farpado. Protege a propriedade sem restringir a excelente vista. Pô, mas arame farpado vai machucar pra caramba. Se for como arame farpado, vai ficar estragadinho. É, e é bom lembrar que nem sempre é uma excelente vista também, né? É. Tem umas ex-combatentes aí que é melhor ver de burca, né? Pessoa bem vestida. Aliás, tem duas aqui na porta que eu vou te falar. Essa sinceridade... Tem duas aqui na porta que... Muda de assunto. É, vamos mudar rápido aqui. Mas não, eu prometi notícias sobre o Luan Santana. O que acontece? Luan Santana sendo entrevistado, o Vesguinho. O Luan Santana, o filho do Severozinho. O Severozinho. Sendo entrevistado pelo TV Fama ontem. Olha quanto programa bom eu tô assistindo aí. Aí ele tava falando. Isso é muito engraçado de reproduzir. A repórter perguntou se ele teria alguma influência gringa pras músicas dele. E Luan Santana falou: sim, eu sou influenciado pelos Beatles. Cara, o Luan Santana, ele declarou que ele é influenciado pelos Beatles e que a levada do som dele é muito parecida à banda britânica. Aí é de Yoko Ono querer se matar, né? Meu Deus do céu, como é que ele me deu? Não é à toa que ele é vesgo, não tem foco esse menino. É o Penis Lane, né? Influenciado pelo Penis Lane. Não, porque você vê, às vezes a gente lê notícias e você vê Deus operando por nós, na verdade. Porque olha só, o Gustavo Lima tá internado, né? Com infecção intestinal. Não, já tá bom, já não tá. Era infecção. Abusou uma quitívia só, já tá tranquilo. Vai ficar 20 dias sem cantar. É Deus fazendo a coisa acontecer. Ajudando, por outro lado, tem o Cramulhão cutucando. Por quê? Acabou o restart semana passada e Pelanza anuncia CD da carreira solo no próximo semestre. Quer dizer, uma coisa concreta. É aquele ladrão que fugiu de táxi. Tá agindo. O mundo não é perfeito. É coisa de Satanás isso, viu? Meu Deus do céu. Olha só, é impressionante. Dá tempo de falar uma última. Ah, aqui, ó. Isso aqui é perfeito. Isso aqui, pra gente ir pro próximo bloco. Grupo Cria Guarda-chuva que avisa quando foi esquecido. Preste atenção nisso, Henry Fortes. Elaborado em Nova York, claro que ia ser na gringa, não ia só na Zona Franca de Manaus, que iam criar alguma coisa bacana, né? Possui em sua base um chip Bluetooth que envia uma mensagem para o smartphone que avisa seu dono quando o guarda-chuva foi esquecido. E se você perde o celular, como é que funciona? Aí ferrou, o guarda-chuva fala: olha eu aqui, olha eu aqui. Não, é sensacional essa invenção. A mensagem é disparada quando o telefone e o guarda-chuva atingem 10 metros de distância. Tem que instalar isso em criança, porque o que tem de pai e mãe perdendo o filho na Renner, isso aqui ia disparar loucuras, não é verdade? Impressionante. Roda de carro também. Você vai deixar, sempre o guarda-chuva com a Luana, né? Malandrão. Pra não correr o risco, né, gente? Meu Deus do céu. Flávio Santana, vamos partir pro próximo bloco, porque olha, a Hora 2 do Rebu tem uma iniciativa da nossa prefeitura para combater a criminalidade que, olha, é de dar overbooking no cérebro. Você vai entender no próximo bloco, mas eu trouxe aqui agora um pedido de música sensacional. Eu ouvi na minha já. Já? Vamos pra ele então. Daqui a pouco o Rebu está de volta. Alô, é da rádio? É da rádio sim, meu jovem. Pois não? Eu queria pedir aquela música. Que música é esta, meu jovem? Aquela, que era a música do papel. Quero oferecer pro meu amigo da papelaria. Música do papel? Mas esta música não existe. Existe sim, essa aqui, ó. We can't stop the papel. Familiares do Plano de Saúde Santa Casa e da Santa Casa de Santos contam com um novo local para atendimento. É o Centro de Diagnóstico Santa Casa de Santos. Os usuários podem realizar diversos exames como laboratório, raio-x, histeroscopia, espirometria, atendimento em cirurgia plástica, ginecologia e obstetrícia, central de curativos, entre outros. Centro Diagnóstico Santa Casa de Santos, Avenida na Costa 17, Vila Matias. Informações 3226-6200. Agora, na Rádio City. Minuto Alta Rotação, com Christian Sérgio. Voltando a falar de competição, esse final de semana também teve início o Campeonato Mundial de Moto Velocidade. A primeira etapa que aconteceu no Qatar teve a vitória de Valentino Rossi da Yamaha. Em segundo ficou Andrea Dovizioso e em terceiro Andrea Iannone, ambos da Ducati. E outro campeonato que teve início no último domingo foi o da Fórmula Indy, no circuito de rua de São Petersburgo, na Flórida. A vitória ficou com o colombiano Juan Pablo Montoya. Em segundo terminou Will Power e em terceiro o brasileiro Tony Canaan. E outra notícia que vai deixar os amantes do automobilismo felizes é que o estado da Bahia vai ganhar um autódromo. Isso mesmo, um autódromo que ficará na cidade de São Francisco do Conde, a 56 quilômetros de Salvador. O complexo vai receber até 4 modalidades diferentes de provas automobilísticas. No local haverá um cartódromo e pistas de prova de arrancada e também velocidade na terra, que ficarão prontas ainda em 2015. E já para o ano que vem, uma pista de asfalto será entregue. Eu fico por aqui. Até o próximo. Rádio City. ZYM 701, 102,1, Rádio City FM, Litoral São Paulo, uma emissora da Musicom Brasil. Estamos de volta com o Rebu. Alô, ouvintes do Rebu, aqui quem tá falando é o Ratinho. E aqui, no Rebu, a cobra vai fumar. Continua segurando? Você falou, segura aí, segura aí. Agora tô larga. Segurando muito agora aqui. Larga. Achei que ia trepidar aqui. Estamos de volta com o Rebu, Flávio Santana, Garoto Tchaqueca, Rifuates. Olha só, Garoto Tchaqueca, ontem você foi suspenso do programa, né? Você não pôde participar por motivos de força maior, perdeu, né? O dia, perdeu o dia. Perdeu motivos dia. De força maior é... mulher. Olha só. Contado de salário. Ontem repercutimos aqui o fato do falecimento do músico, do cantor Dan Nunes, né? Que faleceu na madrugada de segunda-feira e tal. E veja só a Prefeitura de Santos agindo no combate ao crime. Vamos ver se vocês concordam, se vocês acham que esse é o caminho para resolver o problema da criminalidade. Toda casa noturna com funcionamento após as 22 horas será obrigada a manter um sistema de câmeras para captação e registro de imagens do exterior e interior do estabelecimento. É o que prevê a Lei número 3.120, sancionada pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa na última sexta-feira e publicada no Diário Oficial de ontem. A adequação terá de ser feita em até 180 dias. Será proibida a divulgação ou veiculação por qualquer meio das imagens gravadas no interior do estabelecimento, que terá que ter qualidade HD. Somente poderão ser utilizadas em caso de investigação de crime e serão preservadas por no mínimo 90 dias. O descarte ou perda da imagem antes de vencido esse prazo implicará na multa do valor de 5 mil reais. Acabamos, vencemos o crime, na verdade, você não acha? Acabou, resolveu. Acabou. Resolveu. Ninguém vai matar ninguém mais agora. Resolveu. Os caras estão morrendo de medo. Eu queria entender essa situação, essa obsessão pelas câmeras, que vão combinar. Sim. Também comentamos aqui ontem, no caso da Alexandra Figueiredo lá, né, que perdeu os pneus, ela emagreceu lá, perdeu 4 pneus do carro. Pneus. As câmeras não funcionaram. Funcionou as câmeras que tinha do prédio não, dela. Não. As câmeras da cidade não funcionam, que estão alardeadas. Sim, estão alardeadas. Só que o curioso é que parece que nem as câmeras deles que flagraram as, porque os caras vieram uma vez, deram errado, voltaram. Nem isso a polícia se interessou. O prefeito sancionou essa lei na sexta-feira. Sexta-feira. Mas o crime foi no sábado? É, foi no domingo, na segunda de manhã. Na segunda? De manhã, de domingo para segunda. Ah, então ele acabou pegando carona e. Já tinha sancionado a lei. Mas aí o jornal já, opa, agora vamos divulgar, vamos, né? Vamos promover. Promover, foi, né? Aquele não jornal. Tinha nada a ver, né? Com as calças, mas. Nada, mas tudo vamos. Bem, tudo bem. É a prefeitura. É agora, agindo, é a prefeitura. Agora faz, sim, né? Faz de conta é? Que foi. Faz de conta disso, que foi por causa disso. Não, porque você não vê ninguém falando em mais equipamento, em base nada, móvel, não. Compra de viaturas, maior tem... armamento. Não, vamos desarmar a população, agora desarma a polícia e põe câmera pra gente poder isso mandar continua. Pro Datena. Isso continua. Não sei. É. Pode ser que a gente também aqui seja muito boçal mesmo. A gente tá muito equivocado e as câmeras sejam a revolução da segurança. Mas eu não consigo ver as isso resolvendo o problema. As câmeras são importantes para a segurança, eles têm ajudado demais. Mas a prioridade deveria ser essa? Sim, aí é que está. Não são as câmeras que... A prova de que são, não são as câmeras que estão impedindo os crimes é que tem crime toda hora, pô. Sim. E os mais estúpidos como esse aí, desse... Passou de carro, matou pelas costas. Exato. O outro na faculdade e tal. Aqueles em São Paulo que decapitaram lá a mulher. Esses negócios são incríveis. É, e quem eu acho que vai ficar muito feliz com essa lei, garotinho aqui, é quem vende câmera, na verdade, porque são 180 dias que todas essas casas vão ter que se readequar sob pena de multa de 5 mil. Ou seja, acontece um crime, a polícia não te protegeu, não teve aparato pra isso e você também não tinha câmera. Mas então, o irmão do prefeito é delegado de polícia. Entendi. Acho que. Agora. Aí já. Pode ser. De repente foi o irmão dele que deu a dica que botar a câmera seria. Não sei, pode ser. Pode ser. Vamos ver. O importante é que agora estaremos, pelo menos, sendo filmados. Vamos ver se consegue acesso a essas câmeras, né? O que a gente tem repercutido aqui muito. Não é bom, é bom que aí, quem sabe, colocando uma câmera ali na ponta da praia, ali perto do orquidário, quem sabe pegue uma cena pitoresca. Opa! Em HD. Né? Em HD. Do aquário. Pega uma cena pitoresca que pode comprometer um homem do governo. Público. Um homem público. Sentiu a deixa? Hora de mudar, que a gente já falou muito aqui. Deixa eu falar com a Michele. Por favor, vamos lá. A Michele da Vila Cascatinha, que falou. Bom, a Sabesp entrou em contato com a gente aqui. E já me deu um telefone para me ligar depois do programa. Eles não querem entrar no ar, não querem se justificar ao vivo. Me deu aqui a Karina, da Sabesp, que é da assessoria de imprensa. Pediu para que eu ligasse depois do programa para falar com ela sobre esse caso da Vila Cascatinha. Eu vou entrar em contato, só que eu não tenho todos os dados. Mas, Michele, se você puder passar exatamente pelo WhatsApp o endereço direitinho, eu falo com o pessoal da Sabesp, tá? Tá ótimo, combinadíssimo. E olha só, acho que vocês vão concordar muito com essa notícia que eu vou repercutir aqui com vocês, que isso tinha que acontecer. Petrobras quer reajuste de 13% para seus chefes. Não é perfeito? Um aumento Petrobras. De salário para o pessoal que fez um lucro incrível. Não, mas então, depois de tanto desgaste, né? Não, olha essas notícias, né? Estatal pede ainda que parcela de salário fixo tenha aumento maior, de 23%. Salário iria para 1,5 milhão por ano de gastos. Empresa diz que baixou remuneração variáveis preventivamente diante das incertezas de resultados de 2014. Mas tá certíssimo, né? Baixo variável e aumento fixo. Não é, pessoas que administraram bem, né? Não, quanto mais você administra mal uma coisa, mais você tem que ganhar. O que tem aí que a gente precisa dividir, separar, o joio do trigo, né? O famoso joio do trigo, é que os funcionários, os técnicos, aqueles caras que dão duro, que morrem quando a plataforma é mal comprada ou mal administrada. Mas não é o salário deles que estão aumentando. São os chefões, não é dessa galera que a gente está falando, não. Aí é que está. Esse pessoal tem todo merecimento. O pessoal que morre queimado, que tem esses acidentes e tal. Agora, eles vão aumentar, não é o desses, né? Eles vão aumentar daqueles que deveriam, talvez, ter alertado para a roubalheira e ninguém percebeu nada. Quando nós falamos aqui do último dia 15, agora dia 12, parece que tem outra manifestação, que a população estava cansada, e a gente falou aqui, insistiu, que esse cansaço não é com o PT, com a Dilma, e sim com tudo, com políticos em geral, administradores. Porque, olha só, a Sabesp, você vê, a gente fez a denúncia, a ouvinte entrou, falou que há 4 meses está tentando uma manutenção, né, que está tendo vazamento. A Sabesp fala que tem que economizar água, ela mesmo não economiza e deixa 4 meses vazamento. Aí você lê essa notícia da Petrobras, que também esse absurdo. Aí você vê que a Dilma nomeou um novo ministro da educação, porque o outro saiu xingando. Shopping que eles querem criar em Brasília. Eles querem. Então, quer dizer, você vê quem está seguro, quem administra o país, de uma forma ou de outra, ou no legislativo, ou no executivo, não tem competência, cara. Não tem competência.

Luan Santana aqui. Era, não era ele? Era o Luan Santana? Não é idêntico, não é uma pegada. Incrível. Não deu pra perceber, né, que era... É, parecia os Beatles. Mas não é, é, bom, eu não queria falar pra vocês, mas é Beatles. Você traiu parece, a gente. Parece o Luan Santana Luan. Mesmo, é. Eu só perfeito. Estranhei porque ele falou Penny Lane, não falou Penis Lane. Penis, ah, é que tá a diferença, é sutil. Ah, então é era sutil, o Beatles. É. É um Beatles. E ainda tentaram forçar a matéria que o Luan Santana teria pego a Anitta. E ela mesmo desmentiu. É. Não, ele só me levou até em casa. Quer dizer, você vê agora, que o cara não é uma ameaça. Agora, antes do break, que sensacional o depoimento da professora, magnífico. Né? Impressionante. É impressionante, pontual, né? Momento, não poderia ser mais oportuno. Muda nunca, né? Impressionante. Muda não, só muda o valor. 930, era deve ter baixado para os 850 devido à crise. Impressionante. A gente vai pro break, daqui a pouco a gente volta, agora eu cheguei. Ó, daqui a pouco a gente volta com notícias sobre a nossa Prefeitura de Santos, muito bem administrado, com a contratação de 35 funcionários para a Secretaria de Cultura em caráter emergencial. Você já vai entender mais sobre isso. Espera um detalhe rapidinho. Opa! Vai sortear ainda pro pessoal da Sabesp? Pro do Riviera? Riviera? Não veio ninguém da Sabesp, né? Então vamos abrir pro ouvinte mesmo pelo Zap Zap, né? É, já que não veio ninguém da Sabesp. No próximo bloco você fala, então. Beleza, até daqui a pouco, gente. Continue ligado aqui. O Rebu. De segunda a quarta-feira, Bibis, firra de carne em dobro no Habibis. Peça no delivery 3003-2828. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação. Governo Federal. O Rebu. Oferecimento Dendê. Shopping Balneário. Há 37 anos servindo você. Eu tô falando pra vocês. Agora a banana vai comer o macaco. É o cachorro amarrado, o pau comendo e o coco é de roda. Só dança quem tem o pé redondo. Opa, então eu devo dançar muito bem, que meu pé é redondo pra caramba. Tá assim? Cara, antes do break você falou um negócio aí que eu entrei 35 funcionários. Vou emergencial na Secretaria de Cultura. Você já vai entender, Grotchek, que eu sou. Obrigado pelo olhar atento aí. Obrigado pelo horário atento. Um ouvinte aqui, eu nunca sei o nome dele, é aquele que odeia o nosso programa, mas não perde um. Ele falou que uma companhia de voo portuguesa é a primeira a se adaptar a essa nova situação depois dessa, da queda daquele avião. É. Que agora os uma companhia portuguesa de aviação, agora quando sai um piloto, o copiloto sai também da cabine. Pronto, assim, resolve. Não pode acontecer problema nenhum. Boa. Os portugueses são muito mais avançados. E a porta sobe por dentro. Aí não tem como dar problema, né? Perfeito. Vai no automático, não tem. Os nossos portugueses são melhores. São ligadíssimos. Os nossos são incríveis. Preste atenção nisso daqui, garoto Chaqueca. O destaque não, é do jornal aqui, Diário do Litoral. Vamos lá. Esse jornal, aliás, é muito bom, né? Apesar de ter o Paulo Schiff, eu gosto desse jornal aqui. Vamos lá. Fazendo amizade. A iminente contratação de 35 agentes da cultura na Secretaria de Cultura, a Secult de Santos, pela Lei Municipal 650/90, foi criticada ontem pela bancada de oposição ao prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Os questionamentos foram feitos pelos vereadores do PT, Adilson Júnior e Evaldo Stanislau. A principal crítica apontada pelos petistas é de que a legislação municipal não permite a contratação emergencial na área da cultura, mas apenas nas de Secretaria de Educação. Líder do prefeito na Câmara, o vereador Sadal Nakai, eu nunca sei se eu falei certo na mesma escala, destacou o fato de a Secult ter perdido 45 funcionários recentemente e hoje conta com 206 servidores para cuidar de 200 culturais, 3 teatros municipais, uma gipiteca, uma concha acústica, pinacoteca, entre outros equipamentos municipais. São só 206 servidores para cuidar de tudo isso. E o vereador Sandoval Soares, que é do governo, ele falou que a contratação de 35 agentes de modo emergencial, de modo alguma, pode ser considerada um cabide de empregos. Não pode, imagina. Ô, parceiro, muito obrigado pelo olhar atento. É muita coisa esquisita acontecendo. Bom, agora né? Também tem o seguinte, hein? Caramba, a oposição, pelo Evaldo tá sozinho, né? Sozinho, né? Porque esse outro aí, Adilson. Pô, esse Adilson não foi quando foram votar o negócio do Beto Mansur lá, ele quebrou o braço? Lembra? Né? Foram na Câmara? Eu não sei. Porque não foi aprovado as contas do Beto Mansur. E aí, pô, faltava um voto pra ele não poder se candidatar mais a nada. Aconteceu um probleminha. Aí aconteceu um probleminha com esse. Como é que é o nome dele? Adilson. Quebrou o braço. Mas ele vota com o braço. Ah, e não conseguia levantar o braço. Então, quer dizer, tá sozinho o Evaldo, né? O Evaldo tá sozinho. E realmente é uma situação que causa estranheza, né? A contratação. Aliás, essa história do braço quebrado, eu quero um dia trazer aqui um amigo meu, um jornalista chamado Pedro Emílio, que ele vai contar direitinho a história desse braço quebrado do Adilson Júnior. Não consigo lembrar o nome desse cara também. Posso esquecer. Tá um significante. É. Não. Vai trazer aqui ele? Não, então, vou convidar o jornalista, porque ele tem com detalhes, minúncias sobre esse caso. Os mínimos detalhes. Onde a população da Baixada Santista ia se ver livre por 6 anos, né? 6 ou 8 anos, tá. que o cara não pode se candidatar, né? Tá. Mas aí esse fato, né? Que o vereador quebrou o braço aí, quer dizer. Não pôde comparecer, então o Beto Mansur pode se reeleger. E fazer o shopping. E fazer o shopping. Agora está fazendo o shopping, né? Graças. Que é a prioridade. Graças a Dilson. Pelo que eu entendi nessa. Trata-se da substituição de gente que saiu e precisa ser reposto, cara. Isso, né? Só que o que acontece? Que a oposição já questiona. Que é o problema. Por que não, então, faz um concurso para você pegar pessoas efetivas? Isso. O fato se torna realmente uma situação de possíveis cabides de emprego, onde em contrato emergencial, né, nessa situação. Você burla todo um esquema e ô, você companheiro, tá querendo me ferrar, né, companheiro? Pô. Eu tô falando, acho tá que demais. Tá com esse olhar atento aqui, aí, né? Pô. Tá atento demais. Tá atento demais aqui, esse, né? Olhar aí, pô. Não, que você vê. E quando ele fala aqui, o Sadal, que ele fala, pô, só 206 funcionários. É, gente, pra caramba, vamos combinar. É, depende, né? Mas o que a Secretaria de Cultura faz também? Eu não vejo nada. Não, assim. Porque você fala em teatro, mas só o que tá nativo é o Coliseu. Depois o Guarani é pouco, o Municipal tá fechado pra reforma. A Concha Acústica que não pode falar tá alto. Bom, pô. Tem um monte de coisa que não tá funcionando assim. Pô, concha acústica não tem ninguém lá. Você pode passar lá 2 horas da tarde, 3 horas da manhã, não tem ninguém. Sim. Precisa de gente pra quê lá? Sim. Põe a guarda municipal lá. Pode ser, pode guarda ser. Guarda municipal tem que ter. Então, né? Tem que ter um guarda municipal. Não sei se precisa de mais gente. Funções, mas não sei também, não vou dar palpite. São agentes, agentes de cultura. É, mas é bom ter um olhar atento. Acho tem que ter um olhar atento. E de outro lado... O pessoal está exigindo explicações. Com certeza. Do outro lado, olhar atento também lá para o Guarujá. O que temos aqui? Ó, a Câmara do Guarujá terá 90 dias para decidir se a prefeita Maria Antonieta de Brito cometeu ou não infração política administrativa sobre o escândalo da merenda, tá? A partir da publicação no Diário Oficial da instauração da comissão processante sobre o caso da merenda. A publicação ocorreria hoje, o que significa que em julho os vereadores terão que votar pela permanência ou não da prefeita no comando do executivo. Lembrando que esse escândalo da merenda é aquele que aponta um possível superfaturamento na merenda. Você pode ter certeza que se depender de um vereador para tirar ela, não tira. Esse vereador vai quebrar o braço. Pode ser. Vai tomar um tombo e quebra o braço. É. Aliás, aqui, se depender de dois, um quebra o braço. Um quebra o braço, outro quebra a perna. A reportagem é do Diário do Litoral de hoje. Lógico. São os que mais falam, impressionante, né? Pelo menos. Claro, creio. Em outros jornais não tinham coisas mais muito interessantes para repercutir. Mas, curiosamente, nenhum vereador deu opinião sobre o caso, entendeu? De como é que vai votar, o que que acha. Muito cedo ainda. É, muito cedo, né? Tem que ver aí, né? Quem que vai quebrar o braço? A gente não sabe como é que vai ficar o aquecimento global. São muitas as variantes, né? Mas 90 dias é o prazo passa rápido, julho vem aí. Gustavo Lima volta a cantar para ver o que resulta. E lembrando que a prefeita ela segue dizendo que isso é uma intriga da oposição que quer tornar o governo dela ingovernável. O Paulo Barbosa não precisa falar isso, né? Não. Não tem oposição, né? Não tem oposição. Aqui não tem intriga da oposição, né? Aqui tá tudo perfeito. Tá tudo... Todas as minhas maravilhas. E tem uma vantagem. É uma delícia, né? Quando você... Aqui também tem uma vantagem. Posição sempre procura um jeito de não incomodar demais. Tem esse lado tem que, também, né? Tem um outro ladinho tem que, aí, tem sabe? Que incomodar, mas os acordos internos. Sim, assuntos internos, digamos. Mas há muita coisa oculta, né, nesse reino da Dinamarca cientista, né? Inclusive, dentro da caixa de pizza. Tudo acaba em pizza, né? Tudo acaba em pizza, mas às vezes tem pizzas que são boas, como a da Red Sun. Está na hora da nossa segunda dica da Caixa Misteriosa. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Vamos para a segunda dica. A primeira dica no bloco anterior, então, foi que crianças... De 2 anos usam. Perfeito. A dica de agora... Dá para levar para qualquer lugar. Caramba. É o que está dentro da caixa de pizza aqui do estúdio. Tá bom, né? Dá pra ter. Anota aí, na sexta-feira você vai ligar e entrar ao vivo aqui para tentar acertar qual o objeto que está dentro da caixa de pizza. Aqui, lá na Red Sun eles têm locutor que anuncia alguma coisa. Não fica tentando adivinhar. Você não vai ganhar, não vale pra gente. Não vale anota na sua agenda. Nossa aqui. Então anote, porque sexta-feira você liga ao vivo aqui, acertou o que tem na caixa misteriosa, ganhou a pizza, você pode pedir uma de bacalhau, né, cara? Pode. Já comemora a Sexta-feira Santa em alto nível. E já que não veio ninguém da Sabesco, gozado, você pediu, não vem ninguém, garoto aqui. Mas só não quer transar. A Marina mandou, ela não quer entrar no ao vivo. Ao vivo, tá, mas certo. Nós depois vamos entrar em contato pra discutir lá o problema da Vila Cascatinha. Tá ótimo, então. Deixa eu encerrar a pizza aqui, peraí. Você ouviu mais uma dica? Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Pronto. Então, como não veio ninguém pra buscar esse Vale Riviera, ele vai pro ouvinte, vai pra galera pelo WhatsApp. Então, tem que mandar. Eu quero Riviera. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar. Vamos mudar esse Vale Riviera pra Michelle. Pronto. Pra Michelle. Fechou. Já que ela tá 4 meses sofrendo, sofrendo com a Sabesp, você vai ganhar um. Como é que é? O Vale. Vale Riviera. Vale Riviera, pega o seu marido, esquece tudo, esquece o problema da Sabesp e vai passar uma noite gostosa lá no Riviera Hotel. Pronto. É, ou ela pode levar alguém da Sabesp e botar... Não, leva o marido. Leva o marido. Assim, podia levar e colocar esse funcionário da Sabesp de 4. Bom, deixa leva o marido. Tá aqui, o Michele, você ganhou da Vila Cascatinha. Tá feito, então. Isso. Dá tempo. Tem o nome dela completo? Tem que deixar o nome dela. Vou pegar aqui, ela está aqui no WhatsApp bombando, ela até queria passar os endereços dela aqui, tem um monte de coisa. Ela ficou super feliz aqui. E tem gente que ficou muito triste. Falou, poxa, eu queria. Olha aqui, ó. Poxa, eu queria, vou furar minha tubulação, então. Olha isso. O dizer... Não faço isso. Não faço isso. Atenção. Vou furar minha tubulação. Aí fura essa pessoa. Rápidos, hein? Incrível, né? Em cima do ato. Vamos para mais uma, dá tempo antes da gente girar com música aqui. Falando em Sabesp. É aniversário de alguém hoje? Não. Aqui sei. Na rádio? É aniversário? Não sei. Tem eu acho que é aniversário de alguém, sim. Não. Porque eu já vi chegar bolo surpresa. Agora eu vi chegar uns brigadeiros surpresa. É teu aniversário, Flávio? É, não. Hoje é teu aniversário? Ah, o cotista cadê? Faz isso. É, o Flávio faz aniversário hoje. Fazendo ano. Cara, não brinca, né? Parabéns, hein, eu cara. Vi chegar um bolo surpresa. Caramba! Chegando um pessoal da Ku Klux Klan pra comemorar o aniversário do Flávio. Ku Klux Klan. Acho que esse pessoal não veio pra te dar. Vem cá, Luana, vem cá, Luana. Fogo na cruz, né? Vem cá, Luana. Vem cá, fala no microfone aqui. Oi. Pra quem não... Chega mais perto do microfone, faz favor. Oi. Pra quem não sabe, a Luana é aquela moça que a gente fala sempre que é a namorada do Euclides. Que ele mata a fome, mas depois não leva ela lá na em Cubatão. Deixa lá no ponto de ônibus. Luana, não deixa esse cara. É verdade isso que eles deixam no ponto de ônibus? É verdade. É mesmo? E tu pega um ônibus pra Cubatão depois? Pois é, né? Depois que ele matou a fome. Paga o ônibus pelo 102. É? O passe que o Cláudio Mussi paga que ela vai pra casa. Agora, me diga uma coisa. Aquele bolo surpresa que eu vi entrando é pro aniversário do Flávio? É, você estragou, né? Era surpresa? Era surpresa, chefinho. Acaba logo o Rebu aí pra gente comer bolo, que eu tô com fome. Não sabe que não pode passar nada aqui, pô. Fazer o quê? Tudo de vidro? Eu vi que chegou uns brigadeiros também da Isabel. Não, é meu. É da Bel Brigadeiros? Da Bel Brigadeiros. Bel Brigadeiros. É meu. Minha mãe pediu. Mas vamos comer também. Vamos comer tudo. Ah, eu ia com notícias, mas vamos com música. Na volta a gente fala mais um pouquinho da Sabesp. Vamos lá. O Rebu. Estamos de volta com o Rebu. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Mudar pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Ô, Rebu! Tava bom, mas não tava tão bom assim, não. Porque tava pior. É uma depois melhorou um pouquinho. Eloquência impressionante, não, né? Clareza absoluta. Absoluta. Não deixa dúvidas, né? Você cristalina. Volta assim, concluída, uma coisa límpida, como uma oradora impecável. Olha, polêmicas aqui do Vale de Rivieras, muita gente revoltada, aquele ouvinte que ia furar o cano. Já vai vir um monte de gente com bandeira vermelha aqui daqui a pouco, vai ser inferno. Um aqui pegou e falou, ah, tem que ter amizade com quem pra ganhar o Vale de Rivieras? É os esquemas, o Brasil dos esquemas, né? Ah, o que é isso aqui? Eu tô tentando, companheiro. O outro começou mal aqui, eu falou, ô gordo, já não queria ler, né? Porque já me ofendeu aqui. Ele falou, não trabalho na Sabesp, mas estou na seca, me ajuda aí. boa, vida, boa. Né, cara? Mas já foi, ganhou, esqueci o nome da ouvinte aqui, decisão cadê? Superior. A Michele Bastos Salles, que é bem bonita, viu, Reforços? Mas já tem filho, já tem marido. Então esquece, aí, não é tão gata assim. É, melhor não me envolver. Ultimamente porque... é melhor não mexer com mulher de ninguém, velho. Tá tomando tiro pelas costas. Eu também então, não melhor... mereceu pela luta dela. Eu não exatamente. Me envolvo porque às vezes com a mulher que é casada eu me apaixono pelo marido, eu dá meio errado. Olha só, Reforços, a gente fala muito de VLT aqui em Santos e tal. E hoje a Folha de São Paulo trouxe na sua capa do Cotidiano, não nada sobre o VLT, mas presta atenção nisso daqui. Orçado em 7 bilhões de reais pela gestão Alckmin, o monotrilho de São Paulo opera desde agosto em um trecho de 2,5 quilômetros, de um total de 26 previstos. Obra da estação está paralisada após falhas no projeto. Olha isso, coisa bonita, né? Não há filas na bilheteria ou nas catracas, muito menos camelôs nas imediações da estação. Nos trens, de tão reduzido, o número de passageiros caberia numa van. Esse é o cenário diário no monotrilho da Zona Leste de São Paulo. Obra do genial governador Geraldo Alckmin, que parece um trem fantasma se comparado a qualquer qualquer transporte público da cidade. Os trens funcionam em esquema de testes desde agosto do ano passado. Tá testando bem, né? Não passa. Até hoje não passa. Vai das 9 às 2 da tarde num trecho de 2,5 km entre as estações da Vila Prudente e Oratório. A obra completa está estimada em 7,1 bilhões. Teria 18 estações quando concluída, né? Teria porque vai demorar um pouquinho, eu acho, né? Por uma falha no projeto, a construção de parte das estações está paralisada. Engenheiros descobriram galerias de água que passam embaixo das futuras estações e terão de ser remanejadas. Isso a gente noticiou aqui, inclusive, de repente encontrou água e tal. E o que o Alckmin disse sobre isso? Que agora ele adiou a conclusão da linha 5 para 2018, R. Fortes. Será que ele ainda tá por aí? Não, não vai estar, né? Acho imagina, que já é mais... imagina o túnel aqui. E na verdade, Reforço, queria a sua opinião, garoto, na verdade, nesse sentido, de um paralelo. Será que temos um risco de acontecer isso com o VLT, por exemplo? De virar um negócio meio fantasma, de um negócio depois sair meia bomba, por assim dizer, sair um trem bom, só, vai ficar em teste pra sempre. Bom, fantasma já é. Já é, né? Fantasmagórico. Fantasma já é, né? No futuro ninguém sabe, né? O que vai acontecer. Esse trambolho, rapaz, eu não me conformo como é que as pessoas acham que isso aí vai resolver alguma coisa. Sim. Mas tudo bem, vai. Tá, vamos lá. Ter esse otimismo, né? Então, vamos lá, que vamos vai lá resolver. Estão limpando, já estão tirando os focos de dengue. No outro dia estava lá um equipamento bem pesado, tirando tudo e tal. Pelo menos isso já não é um foco de dengue, né? Verdade. Olha, eles começam as coisas e fazem, prometem. É a pior política que tem, é essa, é a política da mentira. O pior é que ela está disseminada, né? Então as pessoas prometem, falam, hoje, e na comissão, não sei qual das comissões, no Senado, estavam lá, o Levi foi lá para dar umas explicações, tomou a maior pancada dos deputados lá, foi o cara de Castro, disse, como é que você está aqui falando uma coisa que a presidente se elegeu prometendo outra completamente diferente? Quer dizer, e tudo se passa como se fosse normal, né? Não tem nada demais. A ponte, né, que virou túnel, que, né, tudo no papel. Antigamente nós dizíamos assim, o papel aceita tudo. Hoje em dia é o Photoshop, né? Aceita tudo. Fizeram um filminho ali. Nossa, que coisa linda. Só que é um filminho, animação precária, por sinal, mal feita. E assim vai, né? E nós estamos aqui. O povo vai aceitando isso e vai levando. E tudo isso, presta atenção, está gastando muito dinheiro público. Muito dinheiro público. Uhum. É projeto, é não sei o que dá em nada. Sim. Mas alguém leva esse dinheiro. Exatamente. E você vê, e um erro de projeto absurdo, não é um detalhe. Encontraram galerias de água. Água em São Paulo, eles deviam ficar felizes. Não. Acharam a água. Acharam uma água. Os caras, né? Aqui em Santos nós tivemos uma situação semelhante. Aqui no que era da Sabesp também, que tinha um terminal, iam fazer alguma coisa ali onde agora é o centro de treinamento do Santos, para ali passa uma tubulação também, que todo mundo tinha esquecido que tem aquilo lá. Uma ocasião quase que arrebentaram aquilo lá, não me lembro qual era a obra, depois que se tocaram, não, peraí, tem água aí. Então pararam, mudaram os planos, deixaram de fazer as coisas. Esse dimensionamento, né? Essas plantas antigas, onde passam os encanamentos, onde passam as adutoras, precisam ser muito bem cuidadas. Os caras estão mexendo nessas pontes aí do canal, felizmente estão prestando atenção. Por quê? Porque os antigos tiveram o cuidado de pegar aquelas baita tubulações e porem mais altas que o canal. Sim. Então você passa. Senão qualquer dia passavam por cima também daquilo, furavam. Eu perguntei do paralelo com o VLT, porque essa é uma obra que se arrastou por muito tempo, foi um projeto, inclusive, do Celso Pita, do Fura-Fila, que foi adaptado para monotrilho, não sei o que lá. Isso, foi evoluindo. E o projeto ficou bonito, só que esqueceram de ver o que tinha embaixo. Totalmente. E lá, eu sei onde é isso aí, já passei lá, fui lá umas duas ou três vezes. Não serve para nada, por isso que tem pouca gente. Agora, tem um efeito colateral, é cada congestionamento de trânsito, porque tá tudo fechado lá. Verdade, entendeu? Exatamente. É cada congestionamento ali que além de não ter entregue a obra, piorou totalmente o trânsito da trânsito, trânsito. E é um exatamente. Negócio que se arrastou por anos também. Tá lá até parou, hoje. E tá vai ficar parado, hoje. Você vê. Uma tá obra lá. Orçada em 7 bilhões que não vai ser concluída. Eles dizem que é orçada. Pra 2018, querido. Eles dizem que é orçada, mas nunca dizem quanto já foi gasto. Verdade. Quanto já foi torrado desses 7. É capaz de dizer que tá em 6,5 e não tem nada funcionando. E não tem nada funcionando, nada operando. Impressionante. Flávio Santana, o ouvinte Fábio Soliman mandou aqui pro nosso zap zap uma foto do motel. Quer dizer, desculpa, deixa eu explicar melhor aqui. Uma foto que ele já está com o voucher do Riviera agradecendo aqui a gente. Acabou de mandar aqui pro zap zap. Parabéns, Fábio. Ele ganhou na semana passada. Ah, na semana passada. Vale entendi. Ainda bem que ele mandou a foto só do Vale, né? Porque é, pelo amor de Deus, né? Ele no ofuro ia ficar não. meio constrangedor. Não mande isso pra gente. Ah, ele já usufruiu? Já, não. Já ganhou o Vale. Se ele já deu uma tamboreada, eu não sei. Não tô mas já levou. Tá, já levou. A foto, também tá, não tô interessado em veneno, não. Só tô dando aqui reprogramado. Não, não tá. Ah, já que muito. Fábio, ah, Fabinho, ah, que loucura. Eu, você, Judite, um menos, pônei. Menos, menos. Incrível, pô, vale, o pônei passou mal. É o que eu gosto de pônei, por isso que eu tô com a Luana. Olha só, senhoras e senhores, pra terminar aqui a última notícia do dia dessa... Que dia hoje? É terça, né? Às vezes eu me perco. É muito psicotrópico. Terça, 31 de março. Aqui. Cuidado quando acordar amanhã de manhã, se tiver um canhão na tua porta. Preste atenção, eles vão falar da Sabesp de novo. Olha só, Ministério Público Federal quer detalhes de obra da Sabesp. 3 anos e meio após uma grande polêmica envolvendo a Sabesp, a Secretaria de Patrimônio da União, nos municípios do Litoral Sul, o Ministério Público Federal de Santos quer informações detalhadas de todas as intervenções feitas em praias desde Bertioga até Peruíbe, inclusive com dados sobre as respectivas autorizações. O Ministério Público Federal também recomendou à empresa de abastecimento que atenda os requisitos legais na realização das obras de saneamento nos municípios do Litoral Sul. A manifestação do MPF remete a 2011, quando a Sabesp perfurou indevidamente 5 poços com 7 metros de profundidade na faixa de areia de Itanhaém. De acordo com o cronograma apresentado à época, os trabalhos avançariam para Peruíbe e Mongaguá. Quer dizer, 3 anos e meio depois... Acho que tardou um pouco, né, Rivaldo? Não, o buraco de 7 metros, ele tá com quanto agora? Areia cobriu? Não sei se adianta muito, né? Porque... Adianta pedir muito, investigar. Meio que já rolou as coisas, né? Acho que tinha que... Acho que as nossas autoridades têm que aprender a atuar no momento do fato, né? Tem que ser para evitar as coisas. Que depois que a coisa acontece, você procurar culpados. Fica realmente que 3 anos e meio depois, não é nem a mesma pessoa que estava envolvida na Sabesp, que autorizou, quem quer que seja. Fica estranho. Muito esquisito. Flávio Santana. Oi. Ah, eu acho que já tá na hora de se aproximar do fim, porque é seu aniversário, né, cara? Tá na hora de ir pra surpresa que você já tá sabendo. Não é? Tá na hora de a gente ir lá comemorar. Ah, você está mandando beijo pro seu público, olha só que bacana. uma pessoa que veio celebrar aqui o aniversário de Flávio Santana. É triste essa vida de cota, né? Até os amigos são por cota. Mas tem a plateia. É o que tem. A plateia bem alimentada. Teremos agora um bolo seco acompanhado de dó e uva. Vai ser uma loucura. Flávio Santana. Isso. Quantos aninhos você tá fazendo pro pessoal ficar sabendo? Olha que grosso, igual Glória Maria. Você pergunta pra Glória Maria, ela fala: ah, que te importa isso daí? Aí você interage com o Sérgio Chapelém, que é bonzinho. Isso ele confessa, tá sempre lá. Já morreu, tem 12 anos. O Chapelém. No programa de hoje, ele continua lá. Continua lá ancorando o Globo Repórter. Ele e o outro que já leu a Bíblia toda 3 vezes. Cid Moreira, narrou ao vivo isso acontecendo. Ele tava lá e gravou em áudio. Hoje manda pro zap pra gente de um futuro distante onde ele tá com 3 mil anos. Ele e Paulo Schiff no futuro distante. Nossa, aí, Flávio Santana, vamos embora comemorar seu birthday. Amanhã tem mais Rebu, R Forte, você estará aqui. Sim, estaremos aqui. Perfeito, então amanhã, quarta-feira, olha um Rebu muito melhor do que o Jornal da Manhã de amanhã. Senhoras e senhores, vamos partir embora então. Daqui a pouco vem a Voz do Brasil, ignora isso, vai pra musicombrasil.com.br. Fica com a melhor programação musical do mundo. 8 horas você volta aqui pra ouvir Vitrolinha Hot City até as 22 horas. Eu parti, tchau, vambora, vamos comer. Bye.